se os jovens se encontram, conversam sobre o dia, tristezas, bebidas, noites em vão. Voltam para casa e não tentam fugir. A TV está alta, não conseguem dormir. Trabalho, cansaço. Jovens dispersam, conversam sobre a noite, saudades, momentos, horas sem fim. Voltam para casa e não tentam fugir. A comida está fria, não conseguem engolir. Família, desprezo, rapaz ruim.